Papa 084, Airborne 835, contact Salvador Departure, frequency 10.8. 408, obrigado, good day. Salvador, good evening, Europa 084 is clear. Good evening, Europa 084, radio contact, climb and maintain level 390, MOM departure. K390 unrestricted, Europa 084. Zero 084, any shortcut will be appreciated. See you again. Autorizado via táxi via parte 1 em Alfa, reporte pronto no ponto de espera do 90, total 9908. Para Salvador, Chané 6201, pronto para o táxi, 92 a bordo, 0330 autonomia, alternando com o fim. 201, o senhor vai seguir. A aeronave da Total vai como número 2 para a decolagem. Táxi via parte 1 Índia Alfa, reporte o ponto de espera da 10. O Cené 6201. Informa que a aeronave da Total está saindo do parte 3 agora. Reporte no ponto de espera da 10, seguindo a aeronave da Total. 6201. Que bravo, Fatão. Afirmativo, eu informei eles que tinha aí a tripulação precisando ir na sala de tráfego, ok? E eles disseram que estavam cientes. Ok. Alfa Mike no gate 8, na escuta? Positivo, na escuta. Reboque para remoto no 12, confirme? Positivo, reboque para 1 no 12. Gente, é autorizado o início do reboque? Reporte ao término do Mike Alfa Mike, mantendo a escuta permanente. Total 9908, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus no 09. Decola, total 99. Chené 6224, tá na posição 1, pronto para pushback. Chené 6224, sente, aguarde para o push. Sim, Chené 6224. Senhor Salvador, Chené 6201, ponto de espera da 10, pronto. Chené 6201, após o início da corrida do Boeing da Total, ali mantém pista 10. Sente, após Total, ali mantém 10, 6201. 201 após o início da corrida do total, a Lima tem pistola 0. Mateu, quantas horas a Lima tem após o situação. Pista 1-0. Foi 224, livre puxa sinal, reposte táxi. Tem que ficar 224. É o 9908 decolado aos 4 no chame controle no 20 desse 8. 9908, 1208, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, total 9908. Boa noite, 9908, contato a radar, sol 320, pro Adileda. Afirmativo, por banda direita, pro Adileda, 9908. Salvador, Rio, 5972, Cente Alfa. Rio, 5972, Cente, aguarde cópia. Seria nossa entrevista. Saída da El. Rio. 6201, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 90 graus, no 09. Livre decolagem, cabeceira 1-0, acionera 6201. Né, 6224, tá pronto para o táxi com 89 a bordo, 2 horas de autonomia, treino Recife. Senai 6224, táxi via Índia Alfa, reporte para o ponto de espera da 1-0. Senai 6224. Sim, táxi atualizado via Índia Alfa, vai reportar com o ponto de espera da 1-0, 6224. Senai 6201, decolado 44, tipo controle 120, décima 8. 120, décima 8, boa noite, eu chamei 6201. Rio 5972, pronto cópia. Se escuta. Rio 5972 pro Galeão, autorizado 400, via Upiusk 50. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, foi Yildiz. Controle 120-8, transponder 5166. Autorizou 400 pro Rio, decola da 1-0 com curva à direita da El, Upiusk 50, Leda, depois Yildiz 128, 5166. Rio 5972. Rio 5972, cotejamento correto, resposta pronta para posicionamento. Posicionamento, Rio 5972. 3600, identifique, chega da Mari, desça 050. 050, tem possibilidade de pôr etapa? Toda possibilidade, na presente o etapa. 3600. Foi autorizado ao 50-3600. 50-3600. Autoriza, bom, Oceania 6201. Autorizado, Elefa, 6201. Elefa, obrigado, 6201. 24, pronto, ponto espera, 10. Oceania 24, autorizado, LND, colapso de 10, vento 190 graus, 08 mais. Oceania, decolar, Oceania 6224. Solo Salvador, é o Sam Mike, Alpha Mike, informando M do Ebo. Gente, Mike, Alpha Mike, boa noite. Boa noite. Controle, Oceania 6201. Pela nossa rota, após Arbol, direto SMAC. Confia, autoriza Arbol, seria melhor do que Lefa. Ok, então, obrigado. Obrigado, foi Arbol. Do esquadro de colar 249, me controle no 20.8. 20.8, é mais uma aqui. Controle, Oceania 6224, subida passando no 1500 pés. 6224, subida mantém 190 na Puca, veja lá. 190 Puca. Então 9908, chame Recife 251, não terra 13325, boa noite. Confere 1251-13325. Confere. Obrigado. 6201, chame Recife, 1288, alterno 260. 1288, 1260, Oxalea 6201, boa noite. Atingindo 050, 3600. Solicitando 3600, está atingindo o nível 50. Controle? Voltando 3600, está atingindo 050. Ok, desça para 2000 pés, 1021 livre elétrico. 2021, está livre elétrico, 3600. Estabilizou 3600. 3600, chame Torre Ano Noite 95. 895, obrigado, boa noite. Xané 6224, chame Recife 12685. 2685. Gol no 805, identifique, chegada Mari, desceu 050. Chegada Mari, estação 805. noite. Sarra 3600, passou externa, baixa travada. Sarra 3600, que nem Galma 021, próximo ao estado, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 09 baixo. Livre pouso por 3600. Táxi Rio 5972, com 3 horas e 30, o POB de 04, alterna Guarulhos. 060 identifica o F809 mais. Alfa, reportar a ponte esperando 0 Pronto Rio, sinal 72. A Lima tem pistão no zero, Rio 5972. A Lima tem no zero, Rio 5972. Então, 3600, Saulo ao 00, de pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3600. Circulou e o centro do Assis cruzou o 200 Bruto, antes da... 3152, identifique chegada Mari, desça ao 070. 070, 4252. Estrada de ingresso na Juliette, portal 09. Estrada de ingresso na Juliette, portal 09. 09, 3600. E o 5973 de colada 02, time controle 120 decimal 8. 208. Boa noite, 5972, contato radar, subou 400, vou pro Leda. Leda 400, Rio 5972.